estradas do sertão, vou levando a boiada. Sou vaqueiro nordestino, não nego meu natural. Aprendi desde menino no meu cavalo de pau. O meu pai era vaqueiro, ele muito me ensinou. Depois que ele morreu, no seu lugar eu estou. Isso eu tenho muito orgulho do meu pai que me amou. Hoje eu vivo por aqui, nas catingas do sertão, montado no meu cavalo, que é o meu alazão. O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser um vaqueiro do sertão. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia. Nas estradas do sertão, vou levando a boiada. Sou vaqueiro nordestino, não nego meu natural. Aprendi desde menino no meu cavalo de pau. O meu pai era vaqueiro, ele muito me ensinou. Depois que ele morreu, no seu lugar eu estou. Isso eu tenho muito orgulho do meu pai que me amou. Hoje eu vivo por aqui, nas catingas do sertão, montado no meu cavalo, que é o meu alazão. O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser um vaqueiro do sertão. O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser um vaqueiro do sertão. Está comigo, amanhã sei que vai ser um vaqueiro do sertão. O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser um vaqueiro do sertão. Ela só quer dar pra mim. Todos os dias eu passo lá naquela rua e ela fica me olhando. Ela fica na janela só pra eu olhar pra ela, mas isso é perigoso, porque ela é casada e o marido dela é um cara tinhoso. Fica me esperando, de longe vai me avistando, não tira os olhos de mim. Os vizinhos ficam vendo essa arrumação, mas ela não tá nem aí. Ela só quer dar pra mim. Ela só quer dar pra mim. Coitado do seu marido, não sabe que sua mulher só quer dar pra mim. Ela só quer dar pra mim. Ela só quer dar pra mim. Coitado do seu marido, não sabe que sua mulher só quer dar pra mim. Oh, vaqueirão do meu Brasil.

eu nasci pra ver já moça que é um serviço maneiro. Morena, me dá um beijo que eu lhe dou meu coração. Dou uma vaca leiteira e um cavalo alazão pra lembrar que eu já fui moço na porteira do morão. Se meu Deus do céu quiser, esse ano eu vou casar com a moça mais bonita que existe no lugar. Eu já estou apaixonado, falta ela me aceitar. É paixão! Eu sou lá da Paraíba, de Pombal, lá do sertão. Comecei a minha história tocando meu violão. Já fiz muitas serenatas, cantei pras minhas paixões. O pai de uma me falou que não queria a filha dele com vagabundo como eu, que não queria trabalhar, que eu largasse o violão e fosse estudar. A ele eu não dei ouvido, continuei a cantar, sempre com meu violão, eu não podia parar. Hoje eu faço sucesso pro povo vivo a cantar. Oh, oh, oh, paixão. Sertão, comecei a minha história tocando meu violão. Já fiz muitas serenatas, cantei pras minhas paixões. O pai de uma me falou que não queria a filha dele com vagabundo como eu, que não queria trabalhar, que eu largasse o violão e fosse estudar. Eu não dei ouvido, continuei a cantar, sempre com meu violão, eu não podia parar. Hoje eu faço sucesso pro povo vivo a cantar. Oh, oh, oh, oh, paixão. Hey. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, da Bahia, da Bahia. Te dou meu coração apaixonado. Oh, mulher, você é linda e cheirosa como a flor. Se de novo aqui estou, porque eu senti saudade desse corpo belo e quente que me deu tanto prazer, do seu rosto tão bonito que os meus olhos querem ver. Eu senti a sua falta, quero fazer uma proposta. Se você disser que gosta de mim e aceitar, eu te dou meu sobrenome. Eu sou um homem muito rico. Se você ficar comigo e ir embora desse lugar, sou um homem solitário, sem ninguém pra me amar. Eu estou apaixonado com você, quero casar. Sou um homem solitário, sem ninguém pra me amar. Eu estou apaixonado com você, quero casar. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, da Bahia, da Bahia. Oh, mulher, você é linda e cheirosa como a flor. Se de novo aqui estou, porque eu senti saudade

na sela do seu cavalo. Onde estiver minha vaqueira, serei sempre apaixonado. Oh, minha paixão, pra sempre vou lembrar de você. Do meu quarto eu vejo o vulto dela, fica sorrindo pra mim e eu olhando pra ela. Ela tá afim de mim e eu tô afim dela. Sei que ela é casada, isso pode dar novela, isso pode dar novela, isso pode dar novela. Um drama passional, eu não vou entrar na vela. Isso pode dar novela, isso pode dar novela. Passional, vou fechar a minha janela. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, Bahia, Bahia. Da janela do meu quarto eu vejo o dela, fica sorrindo pra mim e eu olhando pra ela. Ela tá afim de mim e eu tô afim dela. Sei que ela é casada, isso pode dar novela. Isso pode dar novela, isso pode dar novela. Um drama passional, eu não vou entrar na tela. Isso pode dar novela, isso pode dar novela. Um drama passional, vou fechar a minha janela. Cavalgar e moto é pra correr. gente faz um campeão e o outro lhe faz morrer. Por isso só largo meu cavalo quando eu morrer. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, Bahia, Bahia. Vaqueiro a fama em toda a nossa região. Já campei bolha no mar em cima do meu alazão. Beijei muita moça bonita, já peguei o sol com a mão. Deixei muita mãe aflita e pai com coração na mão. No forró e vaquejada sempre fui um campeão. Sucesso com a mulherada, sou o rei do meu sertão. Você deve aprender, cavalo é pra cavalgar e moto é pra correr. Um te faz um campeão e o outro lhe faz morrer. Por isso só largo meu cavalo quando eu morrer. De tristeza e de ilusão. Parece que o destino foi quem me fez traição. A esperança é perdida quando eu conto a minha vida, dói em qualquer coração. Já amei e fui amado, já vivi bem satisfeito. Já gozei a minha infância, já tirei grandes proveitos. Desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade fosse morar no meu peito. Numa noite de Santo Antônio, fui dançar em um salão. Encontrei uma garota de uma linda feição. Me convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração. Eu perguntei pra garota se ela era comprometida. Ela então me respondeu: nunca amei nem fui querida. Concedei essa amizade que vem trazendo saudade pro resto da minha vida. Após um ano e seis meses, essa amizade da gente. Mas o destino não quis que o nosso amor fosse em frente. Veio a morte intrometida, carregou minha querida, que eu amava loucamente. Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu. Fui urgente à casa dela saber o que aconteceu. Nessa hora de aflição, tava com lenço na mão, pegou o lenço e me deu. Me disse desenganada, para mim não tem mais cura. Vou morar no cemitério, vou viver na sepultura. Se despediu dos seus pais, dando adeus pra nunca mais, nesta hora de amargura. Comigo eu guardei o lenço que recebi da mão dela. Vou juntar toda a saudade, bordar de letra amarela. Perdi toda a esperança, hoje só resta a lembrança do amor que eu tenho a ela. Era um E, um A e um B, as letras do nome seu. Nunca mais tive alegria depois que ela morreu. Quando de nada eu chorava, os meus olhos enxugava com o lenço que ela me deu. Alô, vaqueirama, Adilson Ribeiro cantando pra vocês. Aquele abraço. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, da Bahia, da Bahia. Ô vaqueirama, essa é a minha história. Essa história se passou na cidade de Pombal, lugar onde eu nasci. Tão lindo, não há outro igual. Meu pai deixou minha mãe, ainda grávida de mim. Deixou também meus irmãos. Eita, que vida ruim. Minha mãe lutou demais depois que eu nasci. A dor da fome eu senti, mas minha mãe corria atrás. Lavou roupa, engomou, para nos dar o sustento. Nossa vida só mudou com o emprego de servente. Que seu Paulo Pereira, homem de bom coração, arranjou com um político que era seu irmão. O tempo foi passando, o meu irmão se formou, virou um economista e a nossa vida mudou. Eu focado no meu sonho de um dia ser cantor, hoje me realizei, meus sucessos cantando eu vou. Minha mãe deixou saudade, pois foi morar com Deus, mas sabe que os filhos seus suas lições aprenderam, que ela nos ensinou, pra que a gente viva em paz e cuidar dos nossos filhos, pra que a gente não sofra jamais. Essa é a minha história, é tão triste, é verdadeira. Contei minha vida inteira e nada eu inventei. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, da Bahia, da Bahia. Essa é minha homenagem a todos os boias frias. folha fria, sou do sertão. No corte de cana, nas mãos um facão, eu ganho o pão. Sou boia fria, sou trabalhador. Não tenho estudo, mas tenho orgulho de ser o que sou. Essa é a minha sina, trabalhar desde menino, eu me sinto um vencedor. Eu sou um homem direito, tenho amor dentro do peito, eu sou um agricultor. Essa é a minha vida, é difícil, é sofrida, mas é assim que eu sou. Essa é a minha vida, é difícil, é sofrida, mas é assim que eu sou. Oh, alô Brasil, é no calor da vaquejada, Gilson Ribeiro. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia, da Bahia, da Bahia. Sou boia fria, sou do sertão. No corte de cana, nas mãos um facão, eu ganho o pão. Sou boia fria, sou trabalhador. Não tenho estudo, mas tenho orgulho de ser o que sou. Essa é a minha sina, trabalhar desde menino, eu me sinto um vencedor. Eu sou um homem direito, tenho amor dentro do peito, eu sou um agricultor. Essa é a minha vida, é difícil, é sofrida, mas é assim que eu sou. Essa é a minha vida, é difícil, é sofrida, mas é assim que eu sou.